Você até que tentou, tanto pediu, implorou. Ignorei, não te ouvia. Quis me mostrar seu valor, que o que senti era amor. Chorando você pedia. Eu não brincasse assim com sentimento, pois talvez eu sentiria a dor que o fim traz com o tempo. Com certeza a saudade me faria arrepender de uma paixão que eu não quis. Nunca imaginei viver esse lamento. Tanta falta você faz no coração nesse momento. Quem sabe não é muito tarde, vou pedir você de volta pra que eu possa ser feliz. Amor, não dá pra te esquecer. Tô sem razão, só te vi sofrer. O teu perdão pra mim prazer. O que perdi, que deixei pra trás, só faz aumentar o medo de ouvir de você. Não te quero mais. Medo de ouvir de você. É tarde demais. Você pedia que eu não brincasse assim com sentimento, pois talvez eu sentiria a dor que o fim traz com o tempo. Com certeza a saudade me faria arrepender de uma paixão que eu não quis. Nunca imaginei viver esse lamento. Tanta falta você faz no coração nesse momento. Quem sabe não é muito tarde, vou pedir você de volta pra que eu possa ser feliz. Amor, não dá pra te esquecer. Tô sem razão, só te vi sofrer. O teu perdão pra mim gosto de prazer. O que perdi, que deixei pra trás, só faz aumentar o medo de ouvir de você. Não te quero mais. Medo de ouvir de você. É tarde demais. Amor, não dá pra te esquecer. Tô sem razão, só te vi sofrer. O teu perdão pra mim tem gosto de prazer. O que perdi, que deixei pra trás, só faz aumentar o medo de ouvir de você. Não te quero mais. Medo de ouvir de você. É tarde demais. Você até que tentou.